paz, mas a guerra vem Meu Deus do céu, eu sei o que é preciso pra me tornar cruel. A fé no crucifixo deixou raciocinar. Eu não ligo o que podem pensar. Vou firmar esse pacto em prol de eu caminhar. Sou mais eu no seu caminho, mas eu na sua estrada. Não vai correr comigo, pipoca que der falha. Do tipo vagabundo que não quer saber de nada. Aparento ser assim e o mapa de bico abraça. Preocupação do sujeito e a família. Testar febre de homem é perigo de vida. A fé do preto aqui vai além do que aparenta. Carrego a cicatriz da guerrilha sangrenta. Por pai e mãe, vagabundo mata e morre. Do tipo cobra venenosa que dá bote. Então tio, o que manda é o respeito. Quer vir jantar comigo? Vou te almoçar primeiro. Vagabundo, deixa eu te falar. Tamo junto até o fim, viu rapá? Vagabundo, tá firmei pra você, mó prazer em nós ser vagabundo até morrer. Vagabundo, deixa eu te falar. Tamo junto até o fim, viu rapá? Vagabundo, tá firmei pra você, mó prazer em nós ser vagabundo até morrer. Alô, alô, câmbio, refém do vagabundo, o enquadro do crânio. Meu jeito de andar, de falar, eu não ligo. Perito em domas, é povinho no psico. Iam falar mal, só eu sei, eu já disse. Falou que canta rap, tá na vagabundice. Foi debater com os irmãos, entrou em choque. Aqui se faz o castigo, é a galope. Me dá motivo pra eu colar naquele bote. Que eu dou várias razões pra eu continuar meu corre. Sou vagabundo de favela, é o seguinte, do boot importado, carro de alto requinte. Confesso pra você que eu já tô no meu limite. Tô vendo pouco índio pra muito cacique. Vagabundão favelado, não corre errado. Fica sem trampo, de fato, azedo caldo. Qualquer moleque hoje em dia te arrasta. Nós paga pela paz, mas a guerra vem de graça. Vagabundo, deixa eu te falar. Tamo junto até o fim, viu rapá? Vagabundo, tá firmei pra você, mó prazer em nós ser vagabundo até morrer. Vagabundo, deixa eu te falar. Tamo junto até o fim, viu rapá? Vagabundo, tá firmei pra você, mó prazer em nós ser vagabundo até morrer. Deus protege os vagabundos, tiozão. Sujeito homem, leva a responsa no peito e não sacode. Eu represento a vagabundaiada. E venho lá da oeste, onde o sol se tocaia. Rolê de carro a 20 por hora. Ouvindo o B.I.G, forgando até umas horas. Os bancos inclinados, os braços pra fora. Sucesso total das portas de escola. No pé uma par de mina de elite. Guerreira é minha mulher, ela sim que comigo vive. Ó que vagabundo é bem visto pelas mina. Os pano, a ginga, a marra, a gíria. Respeito a primeira facção, mas tem que ter conceito. Aqui pra ser ladrão tem jeito. Fião, chapa, lupa, cobra, fuma. Na miúda onde o vento faz a curva. Pois na corrida vagabundo eu tô ligado. Andar no trilho eu sei, é embaçado. É meu moleque que vai seguir meus passos. Dizói no que fiz, o que farei e o que faço. Vagabundo, deixa eu te falar. Tamo junto até o fim, viu rapá? Vagabundo, tá firmei pra você, mó prazer em nós ser vagabundo até morrer. Vagabundo, deixa eu te falar. Tamo junto até o fim, viu rapá? Vagabundo, tá firmei pra você, mó prazer em nós ser vagabundo até morrer. Vagabundo, deixa eu te falar. Tamo junto até o fim, viu rapá? Vagabundo, tá firmei pra você, mó prazer em nós ser vagabundo até morrer. Vagabundo, deixa eu te falar. Tamo junto até o fim, viu rapá? Vagabundo, tá firmei pra você, mó prazer em nós ser vagabundo até morrer. Nós paga pela paz, mas